boa noite, senhorita. Me perdoe se incomodo e me apresento. Só me dê sua atenção por um momento. Eu preciso te falar. Me desculpe a ousadia do meu jeito. Eu nem sei se é errado ou se é direito. Eu só sei que algo mudou na minha vida quando vi você chegar. Eu tentei me segurar, mas sou teimoso. Minha mão suada mostra o meu nervoso. E agora, frente a frente com um anjo, eu nem sei o que dizer. Ensaiei tantas palavras tão bonitas. Não saí do boa noite, senhorita. E agora como vai? Muito prazer. Diz pra mim quem é você. Boa noite, senhorita. Toda festa está falando no seu nome. E por dentro alguma coisa me consome. Se eu pudesse te tocar, se pudéssemos levar um bom papinho, num jantar à luz de velas num cantinho, e falar as coisas sérias que eu presinto, logo vão se revelar. Se eu pudesse me perder nos diamantes dos teus olhos que parecem dois brilhantes, e me falam sem querer os teus desejos, nem você sabe o que é. Me perdoe essa falta de respeito se te falo intimamente desse jeito. Mas se não quiser me ouvir, eu vou embora. Diz pra mim que não me quer. Senhorita, boa noite. Boa noite, senhorita. O teu corpo é sedução. Por favor, não leve a mal pela minha insensatez. Senhorita, boa noite. Boa noite, senhorita. O teu corpo é sedução. Por favor, não leve a mal se eu falar mais uma vez. Boa noite, senhorita. Impossível suportar o meu desejo. Tua boca me convida e pede um beijo. Como posso te negar? Por favor, vamos fugir, vamos embora. Se é loucura esse amor, não pense agora. Tudo pode acontecer quando se ama. Deixe o fogo te mostrar. Tua pele deslizando nos meus pelos. Minha mão pelo cetim dos teus cabelos. Teu suor, os teus gemidos, teu silêncio. Tudo que esse amor fizer. E depois vou te deitar na minha cama. Te vestir devagarinho meu pijama. Eu só quero te mostrar o que é um homem quando ama uma mulher. Senhorita, boa noite. Boa noite, senhorita. O teu corpo é sedução. Por favor, não leve a mal pela minha insensatez. Senhorita, boa noite. Boa noite, senhorita.